perfeição. Sei que empresário só tá esperando nossa explosão. Mas depois tô firmão, pé no chão, com a razão. Segue o trecho, porque o tempo corre uma direção. Sangue bom, enrola toda sua ambição. Soca no rabo, amigo e munição. Não estão quando necessário, ocupados demais. Em algum lugar enchendo a cara. Na caça do cio, no frio, varanas, madrugada. Dando estrago na massa, me desfaço em meus trechos. Errei demais, minha vida não foi só de acertos. Meus defeitos me ensinaram que pra caminhada ser bem sucedida devemos estar contentados com o lugar que Deus concedeu nessa vida. O tempo ensina lições que ainda eu não aprendi. Só a ignorância vai impedir de evoluir. Já cheguei aqui e o caminho foi embaçado. Tive que invadir essa porra, eu não fui convidado. Ser real é o meu compromisso. Assina, paga o pau pro meu legitimismo. Sou novo no rap, talvez seja por isso que meu rap difere tudo que já tem visto. Ser real é o meu compromisso. Assina, paga o pau pro meu legitimismo. Sou novo no rap, talvez seja por isso que meu rap difere tudo que já tem visto. São vários pra criticar e poucos pra me apoiar. Enquanto eu tiver firmão na caminhada, deixa eles falar. Unimos toda a nossa força pra chegar juntos no topo. E tudo que conquistei foi com suor e esforço. O que faço é de coração, muito mais do que cês pensa. Comentário de comédia, tá ligado? Nós dispensa, o tempo passa, tudo muda e hoje eu quero bem mais. Evoluímos as ideias pra não ficar pra trás. São tantas coisas na mente que às vezes desanima, mas desistir é a palavra que risquei da minha lista. E meio a vários tombos, consegui me manter de pé. Sempre grato a Deus, nele deposito minha fé. Muitos falam de união, mas fazem desunião. A cena tá toda errada e nego quer ter razão. Só rindo pra não chorar, pois isso só dá desgosto. Enquanto cês tão falando, tamo enchendo o nosso real poço. É o meu compromisso, assina, paga o pau pro meu legitimismo. Sou novo no rap, talvez seja por isso que meu rap difere tudo que já tem visto. Ser real é o meu compromisso, assina, paga o pau pro meu legitimismo. Sou novo no rap, talvez seja por isso que meu rap difere tudo que já tem visto. New cash.